em Salvador, Oceané 6314, estamos a 2 milhas e meia do Interterra. 6314, boa tarde, o ajuste no 011, continue na aproximação, reporta quando baixar a chegada. Sim, se reportará, Oceané 6314. November Inc. Mike, até a hora autorizada, já pode para ingresso. Passo, cheque 3, pouso autorizado, 9-0, vento 1, 5-0 graus, 7 mais. Livre pouso, sou 9-0, baixei para a voz, chanel 63, não passo. Salvador, o azul 9135 ainda 8 milhas afastado. 9135, continue na aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste 9-0 no 1. Ciente, comi 11-9135. Ela 34, Fox 36, direito no 21, no Fox. Meu direito na Fox, 21, na Chinel, meu no 36, 3 no Fox. 966, frente da Papá. Bruno 966, Papá com série, prepara Puca, Jamos e Para, aguardando o copy. Puca, Jamos e Para. Eu chamo a 314, boa tarde. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, até o portão 10, chanel 63, no 4. 9135, cheque 3, pouso autorizado, na 0, vento no 50 graus, 8 mais. Baixou e travou, 9135, autorizado o pouso. Confirma o vento, por gentileza, para o 9135. 1,50 graus, 8 mais. Grato, 9135. alinhado, ingresso, resposta, cabeceira 17, alinhado e pronto, novembro a gente vai. Salvador, boa tarde, está 3217. São 3217, boa tarde, ajuste no 01, continue na aproximação, aguardo a autorização do posto. Gente, no 01, aguardando 3217. Grande nível 370, decola da 10, curva à esquerda, perfil Pulca, Jamos e Par, via Beslon no 0, conforme rota do plano. Transponder 5452, controle 120, decimal 8. 3370, Campina Grande, decola da 10, curva à esquerda, Pulca, Jamos e Par, via Beslon 10. 5452, o transponder 120, decimal 8, controle gol 1966. Cotejamento correto, gol no 966, chama pronto para o estacionamento. Chama lá, gol. Mantenha a cabeceira na 7, 90 e Yankee 9. Azul 9135, seu solo às 39, liga à direita, solo 211. Direita 211, boa tarde. Baixado travado final da 10, tanto 32, 17. Ajuste na 011, livre pouso, pista na 0, vento 140 graus, 79, tanto 32, 17. Livre pouso, pista no 0, tanto 32, 17. Salvador, o sinal é 6327, posição 5 Lima, partida na posição para posterior pushback. Gente, estacionamento na posição, chama pronto push, ou chama 6327. Gente, autorizado, chama pronto push, 6327. Novembro Yankee Mike, tem condições de decolar de imediato assim que é autorizado? Bem, tipo, prepare-se para decolagem mantendo posição Novembro Yankee Mike. Negativo, mantenha a posição aguardando para decolagem, Novembro Yankee Mike. Sim, Novembro Yankee Mike, livre decolagem, pista na 7, o vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Atento à estrela de turbulência do tráfego que acabou de pousar na 10. Já 3217, seu colo às 4-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1-3-2-1-3. Autorizado, chama pronto táxi 6327. Autorizado, chama táxi 6327. Alô, TAM 3217, levando a escuta, boa tarde. Boa, TAM 3217, Alfa, reporta antes da Juliette. Alvo antes da 7, são 3217. Transfere o controle, 120, decimal 80, Xana 0121. Serana 21, para Itapó, tá chamando 20, 84, já vem bem que mais. Não, baixou, travou, gol 620. No 620, boa tarde. Ajuste no 0 no 1, livre pouso, pistão 1-0, vento no 50 graus, 79. Sua direita, um tráfego Papa 28 alto, se afastando com o Proaçu, não interfere, mantendo na meu pé. Livre pouso. Juliette, qual a posição? 21. Posição 1, está autorizado ingresso do parque? Afirmativo. Juliette, até o portão 1 não autorizado. Do 1 no 966 para pushback e acionamento. Autorizado, gate 9. Do 1 no 966, chama táxi. Autorizado, chama na táxi. Do 1 no 966. Salvador Ocean 6327 para o táxi, está com 97 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Ocean 6327 da passagem, as bases já estão ingressando no gate 1, após pegar até o ponto de espera da 1-0. Pátio 1 via Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-1, bom voo. Bem, está livre, táxi sendo preferente para o táxi, 295 a posse, via Índio, táxi, Oxiné, 6327, boa. Táxi, vai cancelar o Oxiné. Reporta para o cancelamento, o Leste está no globo. Reporta lá. Voo 9620, seu solo 45, direito, 1211, solo. 211, bom dia. Boa tarde, gol 1620, livrou na escuta. Boa tarde, gol 1620, Alfa, reportando Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette agora, gol 1620. Salvador, boa tarde, Xené 6327, quando estiver pronto, nós zero. Olá, Salvador, aqui o Gol, Gol, seu tempo, boa tarde. Boa, mas é quando espera, 6327. Juliette Tangulu, pronto, cancelamento. Negativo. Cancelado as 47, curva esquerda, base pela direita, 17, reporte na curta final, Juliette Tangulu. Reporta lá na curta final da 17, Juliette Tangulu. Xené 6327, autorizado. Alinha decola, pista 90, vento 170 graus, 7 mais. Alinha decola, 6327. Golf Hotel, é isso, prossiga. Boa tarde, solicito autorização para revocar o nave da posição 13 para o portão número 11. Guarda, guarda, reboque o Gol, Golf Hotel. Ok, obrigado. Fala, Gol número 2, Alex da Juliette. Juliette, portão 4, Gol número 2, 0. Juliette 4, portão 4, gol 9620, boa tarde, estadual. Gol 1966 para o táxi, 1113 a bordo, 0414, alterna Recife. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio Uno Índia, no ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste no 011, gol 1966. Sente, Pátio 1, pela Índia. Quanto espera? 119.95. 1966. Yankee Delta Charlie, boa tarde, prossiga. Ok, já informado o passo do lugar, está para acionamento para... Gente, em coordenação com o fiscal do pátio, 5, reporta ao término o Yankee Delta Charlie. Curta final no 7, baixar travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu avistado, ajuste na 01, livre pouso, pistão no 7, o vento não pode 0 graus, 8 mais. Livre pouso, pistão no 7. Xenene é 327, decolou de 48, 208, boa viagem. E da companhia ingressando 24, aguardando o operador de fim. Paciente, vamos. Novamente. Quem é o operador de FIGA? O monitorizador da infra-aero. Sim. Pra variar. Normal. Salvador, azul 2791. 2791, no... boa tarde, ajuste no 0 no 1, continue na aproximação. Aguarda autorização de pouso. A sua escuta. Aguardando. 279. Vou ter que cheirar mesmo. Tá legal. Obrigado. O azul 2791, cheque o trem, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 8 mais. Livre pouso no 50, na 10, abaixar travado 2791. O gol satel na escuta? Autorizado reporte até o gate 11, reporta ao término, Golf Hotel. Ok, já dá pra Golf, obrigado. Salvador, muito boa tarde, 4198 Brasil, solicita autorização com PIN 340, centro da Papá. Boa tarde, azul 4198, Papá confere e prepara Árvore Elefa, aguardando cópia. Árvore Elefa, aguardando cópia azul, 4198. Confirmando o ajuste? Não, o vento. 160 com 7. Copiado. Boa tarde, Gol 966, próximo, espera pronta. Salvador, Papa Romeo, Hotel Direct Serra. Hotel Direct Serra, pronto, cópia. Cópia. Autorizado, Grupo de Zulu, plataforma Manati, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 0145, controle 1120, decimal 8. Ok, decolagem 1.7, acessando o teste, curva direita, corredor Axé, transponder 0145, controle 1208, hotel Zulu. Correto, confirmo, foi o bem. 02, foi o bem. Chama a torre 1895 para acionamento, decolagem, ajuste no 01, hotel Zulu. Mará Serra. Juliette, é, livre International Protag. Ah. Boa tarde, eu estou Azul 2791, Alfa Kilo Pad 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pad 3, prego, Alfa Kilo Pad 3. Trono 18, copia. Atenta, beleza, pronto para copo. Autorizado com fins, nível 340. Decola da 10, curva à direita, da perfil Arbor após Elefa, via Pendulum 21. Transponder 5472, controle 120, decimal 8. Cliente, autorizado com fins, nível 340, decola da 10 com curva à direita, cumprindo o perfil da saída Arbor, transição Elefa, prossegue via Pendulum 21, conforme a rota do plano. 5472 em transponder e controle altera em 120, decimal 8, para azul 4108. Cotejamento correto, azul 4108, chama pronto, puxa acionamento, gate 3. Chama tudo pronto, 4108, Brasil, obrigado. Minha decolou em 5-4, chega agora o controle, 120, decimal 80, boa viagem. 208, boa. Siga. Chega a taxi até a Papá ou até a pista 17? Sim, chama a torre então, 1895. Que deu pra tarde, prossiga. Quente. Até a Papá autorizado, reporta pra ingressar na pista, Yankee Delta Charlie. Salvador, o 1097, ciente da informação para autorização com fins. 1097, papá confere, só um instante, cópia. Agora. Desde o Charlie, só um minuto para iniciar o táxi. Hotel Juliette Serra, tem previsão para o táxi? Salvador, boa tarde, Stan 3, 155, informação, papá. Boa tarde, Stan 3, 155, número 2 para a cobra, prepara, Dael. Ok, desculpa. 297, copia. Afirmativo. Autorizado com fins, nível 360. Decolagem da 1-0, curva à direita, perfil Árvore Elefa. Via Pêndulo 2-1, conforme rota. Transponder 5477, controle 1-20, décima 8. Autorizado 360, Pêndulo 2-1, Árvore Elefa. Decolagem da 1-0, curva à direita, 5477, é o transponder e o controle 1-20. Correto, 1-0-97, chama pronto, portão 62. Chama. Tá 3-1-5-5, copia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Intercepta, Pêndulo 1-0, Piraí, segue conforme rota do plano. Transponder 5445, controle 1-20, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, Pêndulo 1-0, Piraí, aposta conforme. Curva direita na decolagem da 10, saída da El, Leda Mótima. 5445, transponder 1-208, controle 3-1-5-5. Cotejamento correto, 3-1-5-5, chama pronto, portão 5. Torre Tomador, Guardião da Rua. Confirme quem chamou a torre. Torre Tomador, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde. Retorno para o pátio 4, para o pátio do Gré. Afirma a intenção de realizar um toque para o pátio do Gré e tomar para a nova decolagem. O Guardião 01, na mensagem está indo intercomitada. Poderia confirmar? É, aproxima direto para o Gré. Afirmo, a intenção é realizar uma aproximação, toque no pátio do Graé e chamar para a nova decolagem. Após o toque no pátio do Graé, segue para... qual o procedimento? Chamar para a nova decolagem. Então, na presente, curva à esquerda, aproxima direto para o Graé, sem interferir com este decolagem da 17, o Guardião 01. Aproxima direto, pátio do Graé, sem interferência com o 9735, Guardião 01. Delta Charlie, bro. Gente, Yankee Delta Charlie, frequência livre, eu estacionado. É, boa tarde. Hotel Juliette Serra, pronto para ingresso? Autorizado o ingresso, em aborto cabeceira 17, alinhado pronto para decolagem no Hotel Juliette Serra. Do Guardião 01 no longo final, o pátio do Gréia. 01 avistado, vento 1,70 graus, 8 nós e a porta solo controlado no Gréia, 01. 1,70 com 08, recortará no solo controlado, o pátio do Gréia, Guardião 01. Gente, hotel Juliette Sierra, mantém a cabeceira 1,7. Siga, Yankee Delta Charlie. Afirma. Sou Salvador, Guardião 08. Guardião 08. Da presente, tem condições de covar a esquerda girizando o cruzamento da final da 1-0 para uma base pela direita 1-7? Afirmativo, vai curvar a esquerda para o cruzamento da passagem dada pela direita da 1-7-0. Então, cruza, agilizando o cruzamento da final da 1-0, reporta girando base para 1-7-0-8. Vai agilizar, mas reporta girando base 0-8. Oi, Salvador, Guardião 01 está adotado, estabilizado, chamará para a nova decolagem 0-1. Considere solo 04, chama quando pronto para a nova decolagem 01. Após, decola para qual setor? Recordando. deficiente. Guardião 08, tem condições de encurtar para 17? Afirmativo. Então curva direita e encurta para 17, base pela direita 08. Vai encurtar a base pela direita 08. 7, vitória, 3 horas, confere. Afirmo. Direita, gente, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, décima 9-5, ajuste no 0 no 1, azul 4-1-8. Gente, livre taxa de Índia, ponto de espera da 1-0, 1-1-8, décima 9-5, obrigado, azul 4-1-1-8, azul. Observe como tráfego à direita, para uma base pela direita para 1-7 na terceira pista de decolagem. Com caravan o 08 na final da 1-7. Então, Juliette Sierra decolou 06, trouxe para o Itapuã, quando lá, controle 120, décima 80. Sierra. Guardião 08 já avistado, livre pouso 17, vento 17, 0 graus, 89. Livre pouso 17, 08. Torre Salvador, Buenas, azul 6908, está na final de 6 milhas de volta. 6908, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste 901. Furo 01 aguardando, 6908. 01 na Já interferi com a final da 17 e da 10, derivado decolar com Proa Norte 01, reporta fora do solo. Fomento 170 com 8. Azul 6908, como tráfego à sua direita, passando com Proa Sul, mantendo 500 pés no helicóptero. À sua esquerda, um helicóptero da Polícia Militar da Bahia, decolando com Proa Norte, não interfere. Tá todo mundo voando hoje, ciente, negativo visual com nenhum, azul 6908. Torre Salvador, Guardião 01, fora do solo. 01 decolou ao 07, chame com Proa Norte, aguarda transferência para o controle, 01. Aguardando transferência agora o controle, com Proa Norte, Guardião 01. Guardião 08, seu solo 07, autorizado backtrack para o Graé, ponto estacionado, frequência livre, boa tarde. Azul 6908, ajuste no 0 no 1, livre pouso, pista no 0, vento 1,60 graus, 2 mais. Livre pouso no 0, 6908. Torre Salvador, muito boa tarde, 4118 da Azul, ponto de espera da 10, pronto, visual com aeronave nacional. Após a aeronave da companhia na curta, ali mantém, passo 1118. Gente, depois de passagem da aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter o azul 4118. Guardião 01, chame agora o controle, 120, decimal 80. 120, 80, Guardião 01. Tiveram 8, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6355. Ação Guarulhos conforme. Gente, 6355 número 2 para cópia. Prepara daí, eu aguardando. Aguarda 6355. Pronto. 19-7, mantenha o ponto de espera. Mata. Azul 6908, seu solo, alto. 09, livre direito, 1211, solo. 211, é, até mais, 692. Salvador, Buenas, Azul 698, Zona Eco. Buenas, 6908, Alfa, reportante da Gillette. Alfa, reportante da Gillette, 698. 198, ao alinhar, livre decolagem, 1-0, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Gente, ao alinhar, está livre decolagem, 4-1-1-8, da Azul. Acerta um bando de pássaros sobre o campo. 8, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 23, portão 9. 63 no 4, copia. 3 no 4, copia. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da 1-0, curva à esquerda, Momo, Cogbo, Nenim. Via Pêndulo 2-0. Transponder 5512, controle 1-20, decimal 8. Dado para Petrolina, nível 340, com condição, decolador 1-0, com curva esquerda, pintura Momo. O código transponder é o 5-5-2, o controle saída 1-2-0-8. Momo, código Nenim, Momo, transição Nenim. Momo, código Nenim, ok, o 63 no 4. Chama pronto, gate 10, 63 no 4. Tem um ativo na 10, vai chamar pronto, obrigado. Decolou 1-1, chama agora o controle, 1-2-0, desse mod 0. Boa tarde, até a próxima. 5-5, copia? Afirmativo, 6355, pronto pra rota. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Via Pêndulo 1-0, Piraí, segue conforme rota. Transponder 5-4-7-5, controle 1-1-9. Corrige, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, no nível 360, pista 10, primeira curva direita, Nael, Leda, Motiva, 5-4-7-5 no transponder, controle de saída 1-2-0, decimal 8, a rota será Upslu 10 até Piraí, após conforme solicitado, está pronto para o pushback, acionamento na remota. Gente, o Oxamé 355, atendimento correto. Coordenando com a equipe de solo, chama pronto o táxi remoto no 4-6355. 55, pega. Boa tarde, a porta vem de saldo para o meio e está com a tamanha da água. Todo Salvador, Joker no 4. Joker no 4, continuando com a aproximação, ajuste 901, aguarda a autorização de pouso. Joker no 4, continuando a aproximação, aguarda a autorização. Da direita o helicóptero mantendo o QSF sobre o farol de Itapuã, não intercede. Sobre o Viu que era um copo. Bola 097, livre decolagem. Puxa 1-0, vento 1-0, grau 7-9. Livre decolagem, 1-0-0-9-7. Joker 1-4, passou o Singer com o trem baixado e travado. Joker 1-4, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento no 70 graus, linha do região. Joker 1-4, livre pouso, pista 1-0. Voo 1097, decolou 1-4, chama agora o controle, 1-2-0, decimal 8-0, boa viagem. Siga, tem muito abraço. Tente, o cruzamento, a retaguarda do tráfego está autorizado. Reporta sinal 1-0 livre, tango de abraço. Gente, eu vou para o grande sinal 1-0, que está autorizado para se retaguarda, tango de abraço. Joker 1-4, tráfego à sua direita, está mantendo 500 pés, vai cruzar sinal da 1-0, sua retaguarda não interferindo. Joker 1-4. Joker 1-4, ciente, está visual, prossegue para pouso. Esquerda no hotel? Corri 1-8, decimal 5, ajuste no 0, no 1. Ok, comi o ótimo, tem que estar, ponto de espera, estou com 2 no 9-5, com 3. O tomador está 3-2 e no 7, com ação papá, boa tarde. Boa tarde, então 3-2 e no 7, papá confere, só um instante, copy. Salvador no 60 graus, meia dúzia de nós, minha porta sol controlado, tango India Bravo. Controlado, também Bravo. Cliente, uma boa tarde, presença livre estacionário. Salvador, boa tarde, o Xanara 3, 5, 4, 0, 0, 0, 0. 6355, boa tarde. Autorizado, alinhar e decolar 690, vento 150 graus, 612 de nós. Ok, autorizado, alinhar e decolar da 10, Chanel 635. Conforme rota do plano. Transponder 5514, controle 120, decimal 8. 340 para consumo, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva, apresentou 10, Fumado, apresentou 1,6. 5514 aciona e 1208 ao controle. Cotejamento correto, são 3217, chama pronto, portão 1. November Lake Mike 10 no 1 no ajuste. Prossegue final 97, fique atento a um helicóptero com um Robson 44 pousando na EMA, com essa EMA. Tá ciente, November Lake Mike 10 no 1. Familiar e seu solo 2-1, frequência livre, boa tarde, grande abraço. Decolou aos 2-1, acena 5475 no transponder e o controle, e chega o controle, 120, decimal 80, uma boa viagem. Acionado 545, controle 1208, Oxanar 6355. Autorizado, chama táxi. Tá 3155. November, Yankee, mais avistado. Livre pouso, pista 97, o vento 160 graus, 7 mais. Livre pouso 97, November, Yankee, mais. Para puxar back, acionamento. Tá 3217, tô totalmente pronto. Afirma, acabou de tirar o autorizado, chama táxi. Thunder Yankee Mike, ponto 10, Paulo G5, autorizado backtrack para parte 4, quando estacionado, frequência livre, boa tarde. Autorizado, o 6314, chame aí para o táxi. Chamada para o táxi, 6314. Salve, boa tarde, boa 1620, atualização, informação. Bono 630, autorizado Recife, nível 370. É, a decola da 10, saída PUC, transição Caju, após conforme o plano. Controle 1208, transponder 5596. Copiado então, 370 autorizado para Recife, decola da 10 no sentido da PUC, São Caju, 120, décima 8, controle, economia, transponder, gol 1620. Correto, gol 1620, chame pronto, qual puxa acionamento? Chama na pronta. Para o táxi, eu tenho 3155, tem 229 a bordo, 3 horas e 50 galeão. Rota 3217, táxi, à direita, ponto espera da 10, 18. 95, a torre. Outra aeronave chamou o tempo. Ok, queria desculpar, foi o TAN 3155. Siga o tráfego da companhia à frente, via Pátio Índia, o TAN 3155. O ponto de espera da 10, 1895, a torre. Segue o companhia à frente, o TAN 3217, táxi 179, 3 horas e 30, alterna Campinas. Ok, o TAN 3217 está livre do táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, 1895, 3217. Oi, Salvador, Guardião 01. Bom dia, 01, prossiga. O Guardião 01 passou pro Tuaçu, a intenção é cruzar o campo, seguir para o setor Eco, que sobrevoa aí da região de Tinga, Minas do Atlântico, Portão. Sim, então o Guardião 01, dá presente ter condições de cruzar a final da onda 0? Afirmo. Dá presente autorizado o cruzamento da final da onda 0, o Guardião 01. Obrigado. Sem interferir com a onda 0, tem tráfego para decolagem, ok? Pedido está autorizado o cruzamento do eixo, 1028, sem interferência com o tráfego na proximidade. Guardião 01. Afirmo, Guardião 01. Quantas espera, pronto. Continuar a altura 3217? 3217. É 3217, autorizado. Alinhar e decolar 90, vento 150 graus, por favor. Livre e decolagem 90, tá? 3217. Aí, bota 3155, bota espera da 10. Tô 3155, boa tarde, Matheus, quanto espera no zero? É, Matheus. Você não é 6314, tá com 161 a bordo, 3 horas alternando Recife. Ok, o Oxiné 6314, livre táxi, pelo Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 1895. 1895, como é que será 6314? Bono 620, para puxa funcionamento, posição 4. Bono 620, aguarde um minuto. A aeronave aí da Viandra está cruzando pelo pátio. Ok, na sua escuta, como canto. A torre poder confirmar? Sim, estou com tráfego no visual, a princípio vai prosseguir para Lauro de Freitas, sobrevoa Itinga, confirme. Afirmo, Itinga, portão, vila do Atlântico. Gente, o Guardião 01, mantenha a escuta permanente da torre, ok? Na escuta permanente, ou não. Autorização Guarulhos, nível 3, 6, 2, 0, na ciência da informação.